programmazione futura di investimenti immobiliari, con tale supervisionato con Banco Fiscale e la CNB, resta d'accordo con regole molto proprie per questi sociali finanziari. O mesmo fundo foi constituída já em 1985, tem como acionistas do turismo pessoal, maioritariamente, com 53%, a Caixa de Depósitos e o Banco. O turismo fundos gera 5 fundos, neste momento com um valor total sob gestão de quase 305 milhões de euros. E o que a Turismo Fundos faz, através dos seus fundos, são operações de sale and lease, ou seja, adquirir imóveis a produtores turísticos e dá-los de arrendamento. Nesse arrendamento é também oferecida uma opção de compra.